Muito bem, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com, alô você que tá ligado também nos seus agregadores de podcast, para você que assinou o feed do Rio Vox Esporte Clube, seja muito bem-vindo a essa nova programação esportiva, essa nova maneira de se comunicar do Rio Vox Esporte Clube, além de estar na rádio no 107,9 da Rio Vox FM de Rio das Pedras, também estamos em podcast, estamos no nosso site. E agora, este é o primeiro episódio do Rio Vox Esporte Clube Extra. O que é o Rio Vox Esporte Clube Extra? Durante a Copa do Mundo, acabaram os jogos, a gente vai mandar a nossa análise das partidas, o que aconteceu, o que a gente achou do jogo. Então, é um conteúdo extra, somente para a internet, no site da Rio Vox FM e também nos agregadores de podcast. Então, hoje tem Rússia e Arábia Saudita, vamos falar muito da goleada da seleção local, da seleção da casa. Vamos falar também do jogo de amanhã, Uruguai e Egito. O jogo vai acontecer às 9 da manhã, a gente não vai conseguir falar, dar o nosso parecer na rádio, já que o programa começa às 11 da manhã ao vivo. Então, a gente vai falar aqui, neste programa, no Rio Vox Esporte Clube Extra. Já convido você para ficar com a gente durante todo esse período, durante toda a Copa do Mundo tem Rio Vox Esporte Clube Extra. E peço para você mandar o seu feedback, comenta o que está achando da nossa programação. Eu vou conversar para vocês que essa é a minha primeira experiência editando algum conteúdo em áudio. Então, é muito importante que você deixe o seu feedback para mim saber como que eu posso fazer para melhorar a edição. Então, já agradeço a você que está nos acompanhando. Fica conosco, deixe seu comentário aí embaixo e começa então, a partir de agora, o Rio Vox Esporte Clube Extra. E vamos falar de Rússia e Arábia Saudita na abertura da Copa do Mundo 2018. Vamos falar então do jogo de abertura de Rússia e Arábia Saudita, e a festa foi grande lá no estádio Luzinski em Moscou. No começo do jogo, as equipes elas estudaram um pouquinho, a Arábia até começou melhor na partida, mas a Arábia, aliás, vale uma análise à parte, por quê? A Arábia ela toca muito bem a bola, como até na transmissão da Rede Globo, o Casagrande falou. Eles não têm pressa para chegar na frente, ficam tocando a bola. O problema é que a hora de acertar o último passe, aquela enfiada de bola, aquele passe agudo para gol, a equipe da Arábia ela peca muito, não tem esse cara para fazer a bola chegar no seu centroavante. Pelo menos foi o que pareceu nessa abertura da Copa do Mundo. Isso pode ser ao fato da Arábia ter se classificado com um treinador, que se eu não me engano foi o Bert van Marwijk, holandês. Depois contratou outro, o Edgardo Bauza, que durou 3 jogos e acabou saindo da equipe. E chegou o Pizzi. O Pizzi, se eu não me engano, é o 4º jogo dele na seleção da Arábia Saudita. Então é uma equipe que, querendo ou não, o treinador não conhece os seus atletas. Os atletas não conseguem assimilar, aparentemente, o estilo de jogo também do treinador argentino naturalizado espanhol. Então a equipe da Arábia se portou muito bem contra a Alemanha no último teste antes da Copa do Mundo. Foi muito mal na partida de hoje. Ela não teve... Não foi aguda, como eu disse, né? A Arábia não foi uma equipe que buscou o gol. A equipe da Arábia Saudita, no segundo tempo, ela não deu um chute no gol. Ela não agrediu a equipe da Rússia de maneira nenhuma. Então foi uma vitória bastante tranquila da seleção da Rússia. A Rússia que começou muito bem a partida, a Rússia que, aliás, não começou tão bem. A Rússia, ela, no começo do jogo, ela demorava um pouquinho mais para chegar à área da equipe da Arábia Saudita. Teve uma oportunidade que a Arábia chegou muito mais fácil, chegou dando 2-3 tapas na bola, chegou na área. Mas a tranquilidade veio com o primeiro gol, o gol de cabeça aí do Gajzinski. Do Gajzinski, o número 8, uma bola alçada na área, a defesa da Arábia Saudita falhou. Gajzinski subiu sozinho para marcar o tento de abertura. O primeiro gol da Copa do Mundo de 2018 foi marcado então pelo volante russo, o Gajzinski. Depois tivemos o segundo gol, que veio do Cherichev. O Cherichev é um meio-campista, um lateral esquerdo, se eu não me engano, ele chegou a atuar no Real Madrid. Esse camisa 6 da seleção da Rússia, o Denis Cherichev. Ele saiu do banco de reservas para substituir o Zagoev, que sentiu o posterior da coxa, provavelmente deve ter rompido o músculo, e se isso aconteceu, ele vai ficar fora da Copa do Mundo. Ele não deve mais jogar a Copa do Mundo. Mas ele entrou no jogo, o Cherichev, e logo já fez o primeiro gol. Deixou dois zagueiros da Arábia Saudita, dois defensores da Arábia Saudita na saudade, de bunda no chão mesmo, e bateu bonito no alto, sem chances para o goleiro Abdullah da Arábia Saudita. Não, do goleiro Al-Muyaouf, aliás, não Abdullah, porra. Então, esse foi o segundo gol da equipe da Rússia. O terceiro foi marcado aí pelo Dzuba, que tinha acabado de entrar no jogo também. O Dzuba entrou no lugar do Smolov na primeira bola, uma bola alçada na área também. O Dzuba, jogador do Arsenal de Tula, lá da Rússia, fez o seu primeiro tento também no Mundial. Esse aí, até o momento, então, 3-0. O quarto gol foi também do Cherichev. Pegou uma bola ali no bico da entrada da grande área, né? Bateu de três dedos, bateu bonito no alto do goleiro da Arábia Saudita. Um belíssimo gol também do Cherichev, que foi o destaque dessa partida, né? Jogou, fez dois gols aí, saindo do banco de reserva, né? Mostra a estrela também do treinador russo, né? O treinador russo é o Stanislav Cherchev, que tirou dos três gols, né? Dos cinco gols, aliás, da equipe russa nessa primeira partida, três deles vieram de jogadores que veio do banco, né? Do Cherchev, do Cherichev e do Dzuba, o atacante. E o último gol foi um golaço de falta do Golovin. Esse moleque joga muito. O Golovin, ele tem 22 anos, se eu não me engano, jogador do CSKA Moscou. Ele é muito habilidoso. Toda a habilidade do time russo está nos pés do Alexander Golovin. Muito bom, mas muito bom jogador. E não é à toa que tem dois times grandes da Europa que estão de olho no futebol dele. Tanto Juventus quanto Manchester United querem contar com o futebol do meio-campista da seleção russa, que tem 22 anos. Então, a Rússia, ela foi muito bem. Chegou em um momento ruim. A Rússia não ganhava desde o outubro, setembro do ano passado. E conseguiu responder. A expectativa da imprensa russa e até mesmo da torcida não era muito alta. Então, realmente, eles precisavam responder nesse primeiro jogo, pegando, teoricamente, a adversária mais fraca do grupo, que é a Arábia Saudita, e se mostrou isso. Eu, para ser bem sincero, esperava a vitória da Arábia Saudita, porque a Rússia não tinha se encaixado ainda como equipe, mas hoje fez uma boa partida. Vamos aguardar para ver a Rússia nas outras partidas, contra o Egito e contra o Uruguai, que são, teoricamente, o Uruguai um pouco mais forte e o Egito um adversário que, às vezes, pode não ter o mesmo nível, mas tem o Salah, que ele é um grande jogador. Daqui a pouco a gente vai falar dessa partida. Então, a Rússia passou pelo teste da estreia. Estreia cheio de autoridades, o Putin estava lá, o rei da Arábia Saudita também estava lá. Então, o presidente da FIFA, obviamente, o Gianni Infantino, além de grandes estrelas, Ronaldo, Drogba, Eto'o também estava lá, Roberto Carlos, Figo, tinha uma pancada de jogador de estrela assistindo essa primeira partida da Copa do Mundo. O povo russo bateu palma, cantou, fez ola, foi muito bonita a festa lá no estádio Luzinski, na Rússia. A próxima partida da seleção russa, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, ela é na próxima quarta-feira. A primeira rodada da fase de grupos acaba na terça. Então, pelo que eu penso, na próxima terça-feira. Na terça-feira mesmo, dia 19/6, em São Petersburgo, no estádio do Zenit, contra a seleção egípcia. Aí é um jogo muito importante, porque teoricamente Egito e Rússia brigam pela segunda vaga. Então, foi muito importante a Rússia ter abrido essa vantagem, né? Ter feito 5 gols logo no começo da partida. Então, muito importante essa vitória. Vamos aguardar, vamos ver como que vai ser. Egito e Rússia tem tudo para ser uma boa partida de futebol. Agora, eu tenho um comentário também do nosso amigo Titi, do nosso comentarista Titi, que está sempre na programação esportiva da Rio Vox FM, na programação ao vivo do rádio, que também está aqui no site, também está no seu feed, você pode escutar. Você que está chegando hoje, o Rio Vox Esporte Clube é um programa de rádio da cidade de Rio das Pedras, que agora está disponível em podcast. Então, você pode ouvir o nosso programa ao vivo de hoje, que está indo ao ar às 11 horas da manhã, e também pode ouvir agora o nosso episódio extra. Então, vamos ouvir o comentário do nosso amigo Titi, e daqui a pouco a gente volta para falar mais agora de Uruguai e Egito. Egito e Uruguai, jogo, a bola rola amanhã às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília. A gente vai comentar muito sobre esse jogo na programação esportiva aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. Aqui quem fala é o Titi. Vou comentar um pouquinho agora do jogo Rússia e Arábia Saudita, que acabou agora de pouco. Na minha análise, eu achei que a Arábia começou os 15 minutos do primeiro tempo bem, e depois a Rússia foi dominando o jogo. A defesa da Arábia é muito fraca, infantil. A Rússia fez 2-0, machucou um dos seus principais jogadores, o Dzugoev, que joga no CSKA de Moscou, e depois, no segundo tempo, a Rússia dominou todo assim, o jogo, todas as ações, e marcou 3 gols e já abriu a Copa com goleada. Aqui daqui a pouco também eu mando do comentário já do jogo de amanhã, Egito e Uruguai, e vamos ver agora o próximo jogo, se a Rússia vai jogar esse mesmo futebol contra a seleção do Egito. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. Aí daqui a pouco eu mando o comentário de Egito e Uruguai. Muito bem, você ouviu então o comentário do nosso amigo Titi, nosso comentarista, e que vai estar sempre aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra também. Além do Titi, o professor Mauro Fernandes também vai participar do nosso podcast aqui. Hoje ele não pôde participar, não mandou o seu áudio pra gente, porque ele está trabalhando com a Associação Olímpica Rio Pedrense, está dando treino para a Associação Olímpica Rio Pedrense, equipe sub-20 se prepara para disputar aí a Copa Interestadual Águas de Lindóia. Então, o professor Mauro não está aqui hoje, mas a gente já deixa um abraço, que com certeza ele está nos ouvindo. Depois do comentário do nosso amigo Titi, vamos falar então do jogo de amanhã. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem Uruguai e Egito. Egito e Uruguai. Duas equipes que fazem suas estreias na Copa do Mundo. Uruguai, bicampeão do mundo, é presença constante em mundiais. O Uruguai costuma vir, sim. Ele, em 2002 e 2006, não esteve. Acho que só em 2002, Uruguai. 98 e 2000... Não, 2002, o Uruguai foi. 98, o Uruguai não foi. 2006, eu acredito que o Uruguai não foi também. Depois, em 2010 e 2014, a seleção Uruguai esteve na Copa do Mundo. Uma geração sólida, comandada pelo Oscar Tabárez, um grupo que está jogando junto há pelo menos 3 Copas, tem alguns bons nomes surgindo, como, por exemplo, o caso do Arrascaeta, que joga no Cruzeiro. Tem o Betancur, se eu não me engano, também, jogador da Juventus também, que é muito bom e tem um grande futuro. Então a seleção do Uruguai é uma seleção forte, tem a sua dupla de ataque com Cavani e Suárez, que qualquer seleção do mundo queria ter esse poder ofensivo lá na frente, mas é uma equipe que tem bons valores também no âmbito defensivo, como por exemplo a zaga titular da seleção uruguaia é a zaga do Atlético de Madrid, a zaga com Godín e José María Jiménez, os dois zagueiros do Atlético de Madrid, uma zaga muito forte. Então a equipe uruguaia tem essa solidez defensiva e tem também um ataque que joga de uma maneira muito bacana, né? Um time, um ataque que produz muito, tanto o Suárez quanto o Cavani. De vez em quando o Suárez, ele produz bobagem também, né? Morde os outros e tal. Mas acho que ele tá mais tranquilo, acho que o pessoal tá alimentando bem ele, não vai precisar morder ninguém. Então a seleção do Uruguai classificou para a Copa do Mundo com a segunda melhor campanha nas eliminatórias sul-americanas e vai estrear contra o Egito. O Egito é uma incógnita. A equipe do técnico Héctor Cooper, do argentino Héctor Cooper, vem ao Mundial um pouco apreensiva com relação à situação do Mohamed Salah. O Mohamed Salah, o faraó, jogador do Liverpool, que fez uma temporada fantástica jogando com a camisa dos Reds. Uma temporada tão fantástica que ele até mesmo é cotado para disputar o prêmio de melhor do mundo. Então, o que acontece? A seleção do Egito vinha nessa apreensão porque o Salah jogou a final da UEFA Champions League contra o Real Madrid, vestindo a camisa do Liverpool, e acabou se machucando, parece que distendeu o ombro, não sei qual foi a lesão, mas ele está bem, está se recuperando muito bem da lesão sofrida e deve ser, em sim, jogar contra o Uruguai. O técnico Héctor Cooper disse o seguinte, informação está lá no Diário Extra do Rio de Janeiro: o Salah está muito bem, teve uma atenção especial e uma recuperação muito boa. Ele vem treinando com o time e posso falar que ele está apto para jogar, a não ser que haja algum imprevisto. Está muito otimista que ele está em campo. O Salah está fazendo treinos individuais, fortalecimento no ombro, permaneceu como dúvida, né? Não fez parte da preparação para a Copa em campo, né? Nos amistosos, mas parece que ele está quase 100% e eu duvido que o Salah fique fora nessa partida entre Rússia e Uruguai, que, olha, eu tenho muita expectativa para essa partida. Eu acho que pode ser um grande jogo aí. O jogo, então, às 9 horas da manhã. O jogo é no estádio. Qual é o estádio da partida? Qual é o estádio da partida? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos ver qual é o estádio em que será realizado o Uruguai e o Egito. O jogo vai ser realizado aí na Arena Ekaterimburgo. Arena Ekaterimburgo, esse é o estádio em que será realizado a equipe, essa partida, né? A casa do Sporting Clube Ural. O estádio foi inaugurado em 57, tem a capacidade para 35.696 pessoas. Vai receber 4 jogos pela essa Copa do Mundo, além do Egito e do Uruguai, também recebe França e Peru, Polônia e Colômbia e México e Suécia. Todas essas partidas aí pela primeira fase da Copa do Mundo. É o estádio central de Ekaterimburgo, lá na Rússia. Bom, a expectativa é muito boa. Temos aqui uma prévia, né, do que pode acontecer, de como virão a campo as equipes. Detalhe que o Egito, ele tem o goleiro titular do Egito, ele tem 45 anos, é o El Hadary. Ele vai bater o recorde, se entrar em campo, né, vai bater o recorde do Mondragón na Copa passada. O Mondragón, se eu não me engano, entrou em campo com 43 anos no último jogo da Colômbia. O goleiro egípcio tem 45, é o El Hadary. Então, o Egito deve vir a campo com essa escalação. É o El Hadary no gol, Ahmed Fati, Regazi, Ali Gabri e o Abdel Shaif. No meio-campo, o El Neni, que é outro jogador um pouco mais diferente dessa equipe, jogador do Arsenal, né? O Mohamed El Neni e o Hamed, a dupla de volantes. O Sobe, o Said e o Vada e o Mohamed Salah. Essa é a possível... aliás, o Sobre entra... O Salah entraria aqui na vaga do Sobre. Então, seria Salah, Said e Vada e na frente o Morsen. Essa é a equipe do Egito. O El Neni e o Salah são realmente os caras da equipe do Egito. Os jogadores um pouquinho mais diferentes. Então o Egito vem a campo num 4-2-3-1, aí o esquema da moda pelo Héctor Cooper. O Oscar Tabárez tem todo mundo à disposição para a estreia, ninguém está machucado. Então o Uruguai deve vir a campo com Muslera no gol, Valera, Jiménez, Godín e Cáceres, Betancourt e Vecino, os dois volantes da equipe, com Arrascaeta e Nandes na frente, Suárez e Cavani. A tendência é que o Suárez atue ao lado do Nandes do Arrascaeta, num trio de meio campo ali, com o Cavani isolado na frente. Então, também seria um 4-2-3-1, uma variação aí para o 4-4-2, também com o Suárez atuando do lado do Cavani, ou o Cavani atuando simplesmente sozinho lá na frente. Mas a equipe do Uruguai tem um bom conjunto, tem um conjunto muito forte para essa Copa do Mundo. O Egito fazia 28 anos que não jogava uma Copa do Mundo, né? Então, a expectativa da seleção egípcia é muito grande. O Egito, nessa época, conquistou algumas edições da Copa Africana das Nações, né? Tinha o Abutrika, tinha o Mido, né? Que era um jogador que jogava no Tottenham. Mas, quando chegava na hora de se classificar para a Copa do Mundo, a equipe sempre falhava. Então, a expectativa é grande, principalmente tendo Mohamed Salah. Então, esse é um jogo que vai valer muito para as duas equipes, para ver quem tem mais condições de passar aí para a próxima fase. Na minha opinião, o Uruguai deve ficar com a primeira posição do grupo. O Uruguai tem um conjunto melhor, tem um grupo melhor, jogadores interessantes e que podem resolver sim, como Cavani, como o Suárez, o faro de gol tremendo, o Arrascaeta, que é um menino também muito diferente, jogador do Cruzeiro, que vai municiar muito bem esses dois craques do Uruguai. E o Salah deposita todas as suas forças no Mohamed Salah. Depende do Salah para brilhar. Então, eu acho que o Uruguai deve passar na primeira posição e o Egito e a Rússia devem brigar pela segunda vaga na próxima fase. Agora eu quero saber do nosso amigo Titi, o que ele acha de Rússia e Egito. Daqui a pouco eu dou meu palpite e finalizo essa edição do Rio Vox Sport Clube Extra. Então, aguarde que a gente já volta. Fica o palpite do nosso amigo Titi. Estou aqui de volta para comentar agora o jogo Egito e Uruguai. Eu acho que vai ser um jogo amanhã muito assim equilibrado, na minha visão minha. Se o Salah do Liverpool jogar é outro jogo, mas Uruguai vem muito forte, assim, um elenco bom, que está seleção uruguaia, e vamos ver o jogo de amanhã, como que vai se comportar entre assim o Suárez, o Cavani, aí vamos ver também como que a seleção do Egito vai se comportar se não jogar assim o Salah. É o meu palpite já pro jogo de amanhã, empate 1-1, aí de tomara que dê um bom jogo. De tomara que a arbitragem também não se complique no jogo de amanhã. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM. Aqui quem estava falando é o Titi. Você ouviu então a opinião do nosso amigo Titi? Eu estou voltando aqui para encerrar a nossa edição de hoje. Vou dar meu palpite também, não vou correr da raia não. Vamos lá com o meu palpite então. Assim, como eu disse, a equipe do Uruguai é mais equipe, é mais time, né? É uma equipe que joga mais junto, tem mais padrão. Mas o Egito tem o Salah, que está jogando a bola redonda. Eu aposto na vitória uruguaia pelo conjunto, pela força do seu conjunto. Mas Se o Salah resolver jogar a bola que tá jogando e tiver alguém para dar um suporte para ele ali na equipe do Egito, confesso que conheço muito pouco, conheço o Salah, conheço o Elneny, mas pode ser que a equipe do Egito possa ser uma surpresa aí. Mas eu aposto na vitória uruguaia. Vou pôr 2-1 para a equipe do Uruguai na partida de amanhã entre Uruguai e Egito. Você, o que você acha? Deixa aí embaixo nos comentários do nosso site, manda também no nosso Twitter, o RioVoxEC, @RioVoxEC, tem também o nosso Facebook, RioVox Esporte Clube. Então, comenta o que você achou dessa programação, dessa nova maneira da gente informar você desse podcast, que é o mais novo projeto do RioVox Esporte Clube. Eu quero saber o que você achou. Muito obrigado, quero mandar um abraço pro Titi, pro professor, para todo mundo que está sempre nos ajudando, para quem está nos participando, para quem está participando com a gente. Então, muito obrigado, então, para você que está nos ouvindo, tá certo? Amanhã tem mais RioVox Esporte Clube Extra aqui para você, com todos os jogos de amanhã da Copa do Mundo FIFA. Então, amanhã a gente vai falar, obviamente, do Uruguai e do Egito, aqui na nossa programação esportiva. Vamos falar também da Marrocos e Irã, jogo que acontece ao meio-dia, e vamos falar de Espanha e Portugal, jogo das 15 horas. Então, lá por volta de 8 horas da noite, está no seu feed a segunda edição do RioVox Esporte Clube Extra. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo carinho e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice. Roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all at? We right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando. Todo el mundo que me levante la mano. Estamos vivos, hay que disfrutarlo. Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar. No, no. Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. Feita pra você. RioVox FM 107,9. A melhor programação. RioVox FM.